Eu quero viver a vida e dormir acordado, até os sonhos que carrego se tornarem fatos. Quero ver a realidade invadindo a ilusão, que o mundo bem mais belo e justo seja a conclusão. Eu me desdobro pra manter-me assim, carrego o sonho. Posso viver os momentos nas músicas que componho. Justiça e paz é o que todo mundo diz, mas as questões que eu te apresento é pra fazer refletir. Como buscar a paz, como causar a justiça, perguntas que na mente tem que estar resolvidas. Muitas vezes o que querem pode não ser seu desejo. Eu quero ser feliz, mas quero viver do meu jeito. Eu não entendo por que abaixar a cabeça toda hora e engolir os fatos que deviam ser de outra forma. Quantos fatos mudariam pelo ato de questionar? Por que viver calado quando se pode falar? Eu quero viver, eu quero vencer, resistir mais uma noite, ver o dia amanhecer. Eu quero viver, eu quero vencer, ver o sol nascente, quantas vezes mais merecer. Eu quero viver, eu quero vencer, resistir mais uma noite, ver o dia amanhecer. Eu quero viver, eu quero vencer, ver o sol nascente, quantas vezes mais merecer. Muitos dão ênfase ao ato de tirar a vida. Hoje a morte é importante, a vida é esquecida. Maneiras de viver, maneiras de comportamento. Eu quero fazer história e não passar como vento. Não quero perder meu tempo chorando o passado da vida. Vou ser melhor que ontem, pior que o próximo dia. Eu agradeço a Deus por me dar a oportunidade de fazer a minha arte e me dar capacidade de fazer apologia. O que eu mais quero ver? Pessoas vivendo alegria, apreciando com prazer. Pois eu sou apenas mais um que vive vivendo a vida. Eu não posso dar minha vida por quem não quer sua vida. Com uma vida bem vivida, você encontra a saída pra acabar com os problemas que querem tirar sua vida. Eu quero viver, eu quero vencer, resistir mais uma noite, ver o dia amanhecer. Eu quero viver, eu quero vencer, ver o sol nascente, quantas vezes mais merecer. Eu quero viver, eu quero vencer, resistir mais uma noite, ver o dia amanhecer. Eu quero viver, eu quero vencer, ver o sol nascente, quantas vezes mais merecer. Obrigado Deus, por mais um dia na terra, por me dar meios de chegar a toda a plateia. Abrir a mente de quem necessita é o que eu quero, pra que tenham independência e caminhe do lado certo. Pois o mundo foi na jogada, vida e a morte, como um jogo de tabuleiro eu lhe desejo boa sorte. No decorrer da partida basta usar a inteligência. A vida é o que acontece, a morte é consequência. Pratique o que não é pago, não custa nada sonhar. E o pior que pode acontecer é você acordar e ver que o que queria não aconteceu. Um terço não lutou pela mudança e hoje se pega em desprezo, vai fazer o quê? Chorar e abaixar a cabeça, perder mais tempo da vida mergulhado em tristeza. Viva sua vida, liberte-se por inteiro. Viva sempre os bons sonhos e nunca os pesadelos. Eu quero viver, eu quero vencer, resistir mais uma noite, ver o dia amanhecer. Eu quero viver, eu quero vencer, ver o sol nascente, quantas vezes mais merecer. Eu quero viver, eu quero vencer, resistir mais uma noite, ver o dia amanhecer. Eu quero viver, eu quero vencer, ver o sol nascente, quantas vezes mais merecer.